73, decola os 3.000, controle 1919, decola 8. 19-2. Controle, voo 973. 973, contato, top 360, sede da El. Ok, 360, nada El. O 963 pode apurar da El ou Leda? Leda. Ok. 33, Station 251, secundária 3395. 351, 3395. Oito, desça ao 050, chegada mais. Cinco, cinco,

Salvador, boa noite, tá 3258 decolado, passa milha e 900. 3258, contato radar, sobre nível 370, seja bom. 370 bom, contato 3270. O localizador dos Alfa Pista 3591, completa final, torre 1895. Opa, 4 graus, não dá mais. Boa noite, Tripe 5591, Trip 5591, boa noite, você tinha aproximação, só puxar aqui no seu enxergo ou guardando que está livre? 763-13-3, contato radar. Desce para 4000, ajuste no 06. Chegada ponta. Controle Fortaleza 3258. Habilidade de coordenar a prova de frote, 3258. Aguarde 3258. Sala 3197, decimal 53, controle 119, decimal 8, boa noite, bom voo. 9, decimal 8, muito obrigado, ótima noite. Flip 5591, faça secção sem esposo, Yuri com posição na 0, vento 1, 40 graus, 119. Certo, estamos recebendo baixar e travar. 307, contato radar, TAM 3197. Desce para 2000, ajuste no 016, nível E. Power 56, livre direita, 1, 2, 1, 1, boa noite. 58, Recife 1245, secundário 2685, bom dia. 2545, 2685, tá, 3258. 0. Quando 096, autorizado a decolagem, intenção 1, 0, vento 1, 4, 0 graus, 099. completa final, cheque o trem, torre 1895. Gol 1 na vizinha, decolada 5-8, controle 1-1-9 decimal 8, boa noite, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom 096, 1400, peço, bom, bom, frutinho. 096, contato radar, só no nível de 370 na saída bom. 370, bom, quando possível, direto pra aqui. Não consegui copiar a mensagem. Mantendo o perfil no 096, temos uma aeronave na chegada bom. Perfeitamente, mantendo o perfil, 096. Então 3197, Recife, frequência 1251, secundária 3395. 1251-1395, com Recife, 3197, norte, norte. Igualmente. Sinal de 4 milhas, faz travado, 4298. 4298, liga o pouso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Desculpe, pode repetir o vento? Vento 1-40 graus, 1-2-9. Se pouso na 10-42-98, por exemplo. Azul 4298, Paulo 02, e preferência 1211-2. Panema 310, Lima 310. Via 9810, desça ao 050, chegada bom. Bom, 096, passando nível 1110, já é possível, a gente vai pro ti. 63 10, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 119. Trezando 3, desce para 2 mil pés, que é negócio no 0 no meio, autorizado final e aliás, X-Ray pista 1 no 0, reporte estabilizado no localizador. 2.300, usado e aliás, X-Ray, reportaria com o localizador direto. Voo no 096, autorizado, Prodi Fruti. Fruti, 096. Passagem 6310, decolando 05, controle 119, decima 8, boa noite, bom voo. Controle 119, decima 8, Oxanã 6310, boa noite. Oxanã 6310, decolagem. 310, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. 350 para Puca, Oxanã 6310. Bono 096, chama centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife 2685, 2545, bom 096. Chana 6313, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Boa noite, ótimo. Boa noite. Boa noite. Salvador, Chana 6313, no sinal de aberto. Chana 6313, continua a aproximação, repete o trem de pouso, baixar travado. Eu gostaria de baixar travado, 6313. 980, desça via para 2 mil pés, QNH no 0 no meio, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Oceano Baixada Cercado, 6313. Oceano 6313, ligue pouso de sono 0, vai sono 40 graus, sono 09. Ligue pouso, sono 063, sono 3. Titan 3305. Controle Oceano 6310, é possível coordenar proa de Romeu Foxtrot 18? A gente aguarde o Oceano 6310. Aguarde o Oceano 6310. 6310, ao cruzar o nível 190, autorizado. Bruno Romeu, Foxtrot 018. Após 190, Romeu Fox 18, com a 6310. Zero, chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Essa é a identificação para o de ponto, que é legal no 0 no meio, reporte no ponto e dá o descer. Afirmativo, desço para 2.000 pés, general no 0 no meio, tá? 3305. 2.000 no 0 no meio, aqui no 0 no meio. Entendo. Pascal Limex, autorizado o voo à proa de pelo. Embaixador 10 Rio 98, 10. Rio 9810, chame Torre Salvador em 18, decimal 95. 395. 3305 autorizado, final ILS X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Salvador, boa noite, Rio 9810, estabilizando ILS da 10. Rio 9810, boa noite, continua aproximação, repassa trimestre atrevado. Ah, tá embaixo, travado, 9810. 8-0, livre pouso, 5-0, 1-4-0 graus, 1-0-9. 3-0, pouso na 10, 9-8-9-0. X-ray desça para 4.000 pés, o QNH 1-0-1-6. Estabilizou 3305, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Então, 3305, continua a aproximação, não faça a licença, não está travado. 5-4-5, tem condições de alinhar e decolar separado? 5-4-5, é autorizado a alinhar e manter aguardando a direção para decolar. 1-2-4-6, acione a identificação. Recebi a chegada bomba para o nível 050, QNH 1-0-1-6. 4-5, livre decolagem 5-0, vento 1-5-0 graus, 1-1-9. Entra bom nesse ano, 3305. 3305, vento 1-5-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso na pista 1-0. Sobre pouso, 3305. 1-0, curva esquerda na proa 240, o limite será radial 300 do VOR de Salvador. Três 415, decolador 284, controle agora em 119.8, bom voo. 119.8, grato, bom trabalho. Curva esquerda para 240, o limite radial 300 do VR de Salvador. Animex aí na escuta do controle. Controle Salvador, boa noite, trip 5415. Boa noite, trip 5415, contato radar, suba para nível 140, saída Coral. 140 na Coral, 5415. X-ray controle. Música Lima X-ray, vetoração final ILS X-ray pista 1-0, curva esquerda, proa 235. O limite é a radial 290 do VR de Salvador. Negativo, 354 no seco ao controle. Te aguarde, o 354 no seu. Vamos, você está com o Max-ray, desça para 2000 PR. No 246, desça para 4000 PR, QNH no 016. T4 no ciclo autorizado, proa de Ilhéu. Ilhéu tá boa, T4. Segundo 5, contato radar, ingressando terminal Salvador, foi pro Edbons, para interceptar a chegada a Bons. QNH no 016, reporte no ponto e 10 de seda. X-ray, curva esquerda pro A220, limite ao localizador. Esquerda 220, limite ao localizador, X-ray. Meu quilo Serra Lima, acione a identificação autorizada por ETAP, desça para o nível 050, QNH 1016. Escoto meia desta via para 2000 pés e reduz a velocidade para 2209. X-ray esquerda, pro 140, autorizado final ILS, X-ray pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda na 40, está estabilizado, está ligado. Lima X-ray, continua a aproximação, reporta no termo já travado. Luna 246 autorizado, final ILS X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Luna 246, localizador, Oscar Lima X-ray. Oscar Lima X-ray, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 95, boa noite. Boa. Salvador, Oscar Lima X-ray. Oscar Lima X-ray, continua a aproximação, reporte no externo, mas está travado, ajuste 1016. Cliente, reporta lá no externo. Possibilidade, base pela direita para 1-7. Propõe cancelamento, Oscar Lima X-ray. Afirmo. Plano cancelado 35, autorizado base pela direita, porta final no 7, vento 150 graus com 109, ajuste no 0 no meio. Sete. Tá passando.